volume do ouvinte. Caldeirão Musical. Olha, ela me adora, ela provoca, depois me ignora. Hoje ela tá de saia curta, tá deliciosa, siliconada, de perna grossa. Um bom 747, sabe que é gostosa. Geral implora, mas ela tá na minha, tá na minha, tá na minha, tá na minha. Depois de um gole, sabe que ela perde a linha. Mas ela pode, ela pode, ela pode. Mas ela é poderosa, poderosa. Ela é perigosa, perigosa. Ela é poderosa, poderosa. Mas ela é perigosa, perigosa. Ela é poderosa, poderosa. Ela é perigosa, perigosa. Ela é poderosa, poderosa. Ela é perigosa, perigosa. Olha, ela me adora, ela provoca, depois me ignora. Hoje ela tá de saia curta, tá deliciosa, siliconada, de perna grossa. Um bom 747, sabe que é gostosa. Geral implora, mas ela tá na minha, tá na minha, tá na minha, tá na minha. Depois de um gole, sabe que ela perde a linha. Mas ela pode, ela pode, ela pode. Mas ela é poderosa, poderosa. Ela é perigosa, perigosa. Ela é poderosa, poderosa. Ela é perigosa, perigosa. Ela é poderosa, poderosa. Ela é perigosa, perigosa. Ela é poderosa, poderosa. Ela é perigosa, perigosa. Bruno e Barreto, poderosa. Ela é poderosa, poderosa. Ela é perigosa, perigosa. Ela é poderosa, poderosa. Ela é perigosa, perigosa. Ela é poderosa, poderosa. Ela é perigosa, perigosa. Ela é poderosa, poderosa. Ela é perigosa, perigosa. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão. Caldeirão Musical. Você tem gosto de mel, é delicada, feito a flor, é tão perfeita pro amor. Você me leva ao céu, tem um olhar da sedução que domina o meu coração. E toda vez que a gente briga, você chora, eu vou correndo te encontrar. Ai, ai, ai, ai, ai. E a gente se entende, volta logo, fica tudo bem. Será que agora vai durar? Tomara Deus que a gente fique junto dessa vez. Tomara Deus que nada nos separe dessa vez. Tomara Deus, amor é só contigo. Namorar, casar, ter filhos essa vez. Tomara Deus, tomara Deus que a gente fique junto dessa vez. Tomara Deus que nada nos separe dessa vez. Tomara Deus, amor é só contigo. Namorar, casar, ter filhos dessa vez. A flor é tão perfeita pro amor. Você me leva ao céu, tem um olhar da sedução que dominou meu coração. E toda vez que a gente briga, você chora, eu vou correndo te encontrar. Ai, ai, ai, ai, ai. E a gente se entende, volta logo, fica tudo bem. Será que agora vai durar? Tomara Deus que a gente fique junto dessa vez. Tomara Deus, nada nos separe dessa vez. Tomara Deus, amor é só contigo. Namorar, casar, ter filhos dessa vez. Tomara Deus, que a gente fique junto dessa vez. Tomara Deus, que nada nos separe dessa vez. Tomara Deus, amor. Que a gente fique junto dessa vez, tomara Deus. Que nada nos separe dessa vez, tomara Deus. Amor é só contigo, namorar, casar, ter filhos dessa vez. Musicão que rola aqui no seu caldeirão, Zé Felipe, Você e Eu, Bruce Barreto com Poderosa, Kid Abelha, Como Eu Quero, na versão acústica, começamos com Calvin Harris, som do Blame. Já já eu trago mais uma super sequência pra você que está ligado aqui no Caldeirão Musical. Não saia do caldeirão! Já já tem mais músicas pra você! De volta no seu rádio, Caldeirão Musical. Caldeirão Musical. Olhei pra você que era rapidinho, né? Agora tem o som do L Safadão. Joga o copo alto aqui no seu Caldeirão Musical. Levanta seus copos, levanta seus copos. E bota o copo pro alto. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Cadê? E bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Um brinde à putaria. Champanhe que elas ficam loucas. Começa a rebolar com o dedinho na boca. E tá chupado aí, então levante a mão. Vê que tá tudo liberado. E eu sou safadão. É no garota vivo. Quero te ver dançando. E vem que a noite é nossa. Hoje é forneixo. Alô, garçom, traz a bebida que eu tô com dinheiro. Vou botar um copo pro alto. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. E bota um copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Essa champanhe que elas ficam loucas. E tá chupando aí, então levante a mão. Vê que tá tudo liberado. E eu tô de patrão. E piranha e novinha, é mole e vem quicando. É no garota VIP, quero te ver dançando. E vem que a noite é nossa, hoje é fornejo. Alô, garçom, traz a bebida que eu tô com de. Bota um copo pro alto. E nós vamos curtir a vida. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Vamos beber. Melhor. Por você eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria, como é? deixaria de beber. Por você eu ficaria rico um mês. Eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você, por você, conseguiria até ficar alegre. Pintaria todo o céu de vermelho. Eu teria mais herdeiros que um coelho. Eu aceitaria a vida como ela é. Viajaria a prazo pro inferno. Tomaria banho gelado no inverno. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão. Caldeirão Musical. Na passarela ou na favela top, é chique até de rasteirinho e short. Solta o cabelo e prende a atenção. Ela tem tudo o que quiser na mão. A vaidosa é gostosa assim. Só de maldade jogou charme em mim. Toda turbinada, esse avião me dá um medo. Eu já tô nas nuvens desejando o teu beijo. Teu calor me pegou. Se faz de difícil, ela nunca perde a pose. Tô de olho nessa mina e não é de hoje. Como eu tô, me ganhou. Solta o cabelo e prende a atenção. Ela tem tudo o que quiser na mão. A vaidosa é gostosa sim. Só de maldade jogou charme em mim. Toda turbinada, esse avião me dá um medo. Eu já tô nas nuvens desejando o teu beijo. Catinga me pegou. Se faz de difícil, ela nunca perde a pose. Tô de olho nessa mina e não é de hoje. Como eu tô, me ganhou. Quem mandou me provocar? Fez meu fogo acender. Sem vai querer. Took you so long, where only fools gone. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Som do Joe Nima, Love My Anger, Catingale, Toda Chique, Barão Vermelho por você na versão acústica. E abrimos o som com Wesley Safadão, Joga o Copo Alto. Já já eu trago mais uma super sequência pra você que está ligado no Caldeirão Musical. Segura aí! Depois do break, tem mais Caldeirão Musical pra você! De volta no seu rádio! Caldeirão Musical! Aqui a música não para no Caldeirão, chegando muito mais sucesso pra você. Agora com o som da Cláudia Leite. Alerta vermelho. Você está ouvindo Caldeirão Musical! Fly for you.

lance é a gente ser feliz. E o que for, na vontade vale. E o que for, de verdade vale. E o que for, numa boa vale. O grande lance é a gente ser feliz. Se liga aí, my brother, não dá moleza não. Trilha a tua estrada, a tua direção. Se liga aí, my brother, não perca tempo não. Levanta essa cabeça e vai. O caminho não se encontrar, a gente mesmo faz. E quando a estrada é longa, a gente vive mais. Se liga aí, my brother, siga o seu coração. O grande lance é ser feliz. E o que for, na vontade vale. E o que for, de verdade vale. E o que for, numa boa vale. O grande lance é a gente ser feliz. Yeah. E o que for, na vontade vale. E o que for, de verdade vale. E o que for, numa boa vale. O grande lance é a gente ser feliz. Finalizando mais uma sequência aqui, com esse super som do Jota Quest e a participação do Avicii, Wake My Up My Brother, Anitta com Ritmo Perfeito, Munhoz Mariano, Bombeiro, e começamos aí com Cláudia Leite e Pássaros na versão remix do W. Já já eu trago mais uma sequência aqui no seu caldeirão musical. Não sai daí então, vai ser rapidinho, beleza? Então não mude de frequência, hein? Não saia do caldeirão! Já já tem mais músicas pra você! De volta no seu rádio, Caldeirão Musical. Caldeirão Musical. Abrindo mais uma hora aqui do seu caldeirão musical, você tá curtindo duas horas só de música. Além do nacional e internacional, você curte aqui as melhores músicas do seu final de semana no seu caldeirão musical. Eu sou Danilo Reis, durante duas horas vou estar aqui, ó, fazendo essa companhia. Você que ligou o rádio agora, aumente o volume, que você vai curtir muita música. Agora tem o som do Tato e Nando, Seu Dia de Sorte. Caldeirão Musical. Aqui é fogo alto, é pressão total. Se prepara que hoje você vai passar mal. Te pego de jeito, instinto carnal. Começando na cama e terminando no quintal. Pode abusar de mim que eu vou abusar de você. Vou te beijar todinha e vou fazer você gemer. Hoje é seu dia de sorte. Bonito assim, vem na novela das nove. Te dou carinho e sem ser romântico. Se me pedir eu até falo que te amo. Vai. E hoje

você foi embora e eu aqui lendo suas cartas e tentando traduzir. O que escreveu não deu pra entender direito. Tô no voo sem asa, caindo. Que pena não do seu lado, mas indo te buscar amor, te buscar amor. Noites escuras, falo com a lua, peço a ela iluminar e te trazer. Noites escuras, falo com a lua, só ela que sabe o quanto eu amo você. Noites escuras, falo com a lua, peço a ela iluminar e te trazer. Noites escuras, falo com a lua, só ela que sabe o quanto eu amo você. Suas cartas e tentando traduzir. O que escreveu não deu pra entender direito. Tô num voo sem asa, caindo. Que pena não do seu lado, mas indo te buscar amor, te buscar. Este é o Caldeirão Musical. Shake for a shake, I'm throwing these Emirates in the sky. Spinning this awesome lumber, make them piece the M-O-N-E-Y. I love my beaches, south beaches, surf, board and high tide. I could just roll up, cause I'm swole up. So that birthday cake get the Cobra. Bugatti for real, I'm Cobra. The autobiography rover. Got the key to my city, it's over. No thoughts, only in the color covers. I said rackets, wretches, hold up. I said rackets, wretches, hold up. I know you came here to see. If you a freak, then you come on with me. I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. It's going down for real. And they already know me. It's the, it's going down further than femurs. Girls get wetter than Katrina. Yeah, my girl, you never seen her. Cause my tints by limousines. My touch say it's the Midas. We the plus, your man, the minus. My team blowing on that slam. Make you cough, cough, that's bronchitis. Put your hands up. It's a sick up. No more makeup. Get that ass on the floor, ladies. Put your lipstick up. Double entendre. Double entendre. Why you hating? I get money. Then I double up Congress. I know who you came here to see. If you a freak, then you come on with me. And I know what you came here to do. Now bust it open. Let me see you get loose. It's going down for real. Finalizando aqui com o som do Florida, Maria Cecília Rodolfo, Noites Escuras, Cassis com Beijo Blue e Poesia. Começamos com Tatinando, Seu Dia de Sorte. Já já eu trago outro bloco pra você ligado no seu caldeirão musical. Então é rapidinho, não sai daí. Segura aí! Non-stop. Depois do break, tem mais caldeirão musical pra você. De volta no seu rádio. Caldeirão Musical. De volta aqui no seu Caldeirão. Só musicão tocando aqui na programação. Agora tem o som do Fiuk e Jorge Benjor. Quero toda noite. Aumente, Bruno, seu rádio, galera, que você está aqui no Caldeirão Musical. Eu não consigo mais dormir à noite. Nunca pensei que fosse ser assim. Eu tô vidrado, apaixonado, totalmente acelerado. Mudo tudo aqui dentro de mim. Ligou pra minha pouca idade. Sua maturidade me encantou. Seus amigos duvidaram, quase sempre me tiraram de careta pra falar de amor. Quero toda noite dormir junto, sim. Quero toda noite te reencontrar. Quero toda noite o seu beijo, sim. Quero toda noite o teu corpo pra colar no meu. Revelando coisas em comum. Nossos segredos desvendados no escuro do meu quarto. Não havia mais pudor algum. Eu desenhei as curvas do teu corpo em pensamentos pra guardar você. E abri mão do meu passado, do meu texto decorado. Eu preciso tanto te dizer. Quero toda noite dormir junto, sim. Quero toda noite te reencontrar. Quero toda noite seu beijo, sim. Quero toda noite o teu corpo pra colar toda no meu. Quero toda noite te encontrar. Quero toda noite o teu beijo, sim. Quero toda noite o teu corpo pra colar no meu. Tô pensando muito. Tô pensando muito. Quero. Quero toda noite dormir junto, sim. Quero toda noite te reencontrar. Alô, Petita! Tô mandando bem! Ah, o dia chegou!

voltei do espaço com poeira da lua nos sapatos. Mas você me beijou e eu voltei do espaço com poeira da lua nos sapatos. Bem melhor. Aqui no Caldeirão, Leonardo, Eduardo Costa, Como Eu Chorei, Marcos Zeberlucci, Poeira da Lua, curtimos ainda Katy Perry, Fiuk, Jorge Ben Jor, Quero Toda Noite, a primeira, já eu trago a nossa última sequência com um bônus musical também, no último bloco, então não sai daí, é rapidinho. Não saia do Caldeirão, já tem mais músicas pra você. Música.